Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitnamine Namaste Sarasvati Devi Gouravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Parshacha Deshatarine. Bem-vindo a todos. Nós vamos iniciar aqui a sessão de áudios, podcast, com os estudos voltados então à ciência do yoga presente no Bhagavad Gita. Tivemos na primeira lição, material que foi enviado a vocês, uma exposição de alguns versos, e vai ser dessa maneira a condução nos estudos, nos próximos módulos também, onde teremos alguns versos importantes relacionados com essa temática, relacionado com este foco de abordagem no Bhagavad Gita, que vai ser a ciência do yoga. Então vocês observaram que no A primeira orientação foi dada nesta introdução do texto, na lição 1, A Essência da Tradição na Ciência do Yoga. Falamos um pouco sobre o Bhagavad Gita, sobre essa ciência do yoga que está presente no Bhagavad Gita, onde Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, apresenta em uma parte do Bhagavad Gita, no capítulo 4 especificamente, detalhes sobre esta antiga ciência do yoga. Um ponto importante que ele fala neste momento, que vocês encontram na primeira parte da lição 1, é sobre a quebra desta tradição. Em determinado momento da história, após ter passado o conhecimento a Ikshvaku, né, o deus do sol, ocorreram situações em que esse conhecimento, essa linhagem foi rompida. E então, o um encontro entre Krishna e Arjuna, novamente, se estabelece este conhecimento. Krishna apresenta novamente este mesmo conhecimento do yoga, esse mesmo conhecimento transcendental, falado então agora na forma do Bhagavad Gita. Nós vamos ver alguns detalhes sobre isto futuramente. Mas, por ora, o importante é entender que o conhecimento do Bhagavad Gita não é um conhecimento limitado ao tempo histórico, a um determinado momento, da história da humanidade. Esse conhecimento presente no Bhagavad Gita é um conhecimento atemporal, é um conhecimento eterno. Então, ele apresenta, de certa forma, alguns aspectos, inerentes. Isto até mesmo na tradição ocidental, na metafísica de Aristóteles, nós vamos encontrar alguns pontos em comum com a concepção do yoga no Bhagavad Gita, quando Aristóteles fala sobre a ciência mais elevada. Essa ciência mais elevada, Aristóteles define como a metafísica. Na tradição do yoga, na tradição védica, nós vamos entender que o yoga é a ciência mãe, é a ciência original de todas as outras ciências. Todo conhecimento deriva do conhecimento do yoga. E por quê? O ponto principal é justamente que a prática, o conhecimento, ou a ciência do yoga, conduz ao autoconhecimento. E esse autoconhecimento, logicamente, é metafísico. É um processo que vai nos colocar na compreensão do que é o nosso eu e do que é a consciência ou o eu supremo. Esse eu supremo, definitivamente, no Bhagavad Gita, é esclarecido, é apresentado como sendo a suprema divindade absoluta, a suprema personalidade da divindade. Isto também vai ficar claro ao longo do estudo, né? Como nós apresentamos esse trabalho, ele não tem uma base teológica. Certo? Não é um trabalho focado nas questões religiosas da filosofia do Bhagavad Gita, mas uma abordagem dentro da ciência do yoga. E dentro dessa visão do yoga, dentro dessa compreensão mesmo científica do yoga, nós vamos encontrar um aspecto pessoal, um aspecto da divindade, né? O que é definido no Yoga Sutra de Patanjali como Ishvara. No Bhagavad Gita também surgirão momentos em que Esta pessoa suprema, o absoluto, vai ser definido também como Ishvara. Mas, notadamente, o que mais se encontra é justamente o termo Krishna, o todo atrativo. Srila Prabhupada, ele vai, em muitos momentos, apresentar em seus textos, em seus significados, aos versos do Bhagavad Gita, a concepção do yoga como consciência de Krishna ou serviço devocional. O que eu quero ressaltar é que esta abordagem, ou esta apresentação de Srila Prabhupada, está completamente perfeita, está completamente em sintonia, em concordância com toda essa tradição védica. Entretanto, peço que vocês não identifiquem esta exposição dada por Bhaktivedanta Swami como um aspecto teológico. O que nós vamos tentar realmente mostrar de maneira clara é que a proposta do yoga presente no Bhagavad Gita é uma proposta teleológica, finalista. Qual o propósito do yoga? Tendo em parte, qual o propósito da vida humana? Qual o propósito da ação? Certo? Então, consideramos mais um aspecto realmente teleológico, finalista, baseado na ontologia. Qual a causa do ser? O porquê da origem do ser? Qual a finalidade desta origem do ser vivo, do ser infinitesimal? Bem, em consideração a este ponto que é tratado logo no início do texto sobre essa ruptura e novamente essa reapresentação do conhecimento metafísico, do conhecimento científico do yoga, nós vamos também tentar deixar de maneira clara a vocês, estudantes, o aspecto filosófico do Bhagavad Gita como sendo um aspecto completo dentro da filosofia do yoga. Isto porque a filosofia do yoga ela não é destituída do aspecto da divindade, certo? Em todas as tradições do yoga nós vamos encontrar esse aspecto do divino relacionado com o praticante do yoga. Os yogis eram teístas. O yoga é um processo científico teísta. O que nos traz a essa compreensão de que existe o aspecto divino na prática do yoga. Porém, esse aspecto não se limita à concepção teológica ou religiosa. Por isso, nós colocamos na primeira lição a leitura de um verso muito importante do Bhagavad Gita, o verso 15 do capítulo 15. Ele vai ser importante por dois motivos. Primeiro, que ele apresenta um aspecto da verdade absoluta, quando ele diz que estou situado nos corações de todos e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Esse é um ponto. Esta presença do divino dentro do coração de todos os seres é o que define-se no Bhagavad Gita como Paramatma. Esse Paramatma vai ser o objetivo da busca do yogi, vai ser o objetivo da prática do yoga para o Astanga Yoga, que nós vamos estudar no capítulo 6, no módulo 3. Agora, na segunda parte desse verso, nós vamos encontrar o que vai realmente importar nesse momento do estudo, que é através de todos os Vedas, é a mim que se deve conhecer, principalmente este ponto. E ele segue: na verdade, sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas. Ou seja, o conhecimento tem um propósito. No Bhagavad Gita, esse propósito de todo o conhecimento metafísico, todo o conhecimento transcendental, está apresentado neste verso. Através de todos os Vedas, é a mim, esse a mim, o Ishvara Supremo, Krishna, Bhagavan, o Absoluto, que se deve conhecer. Então, partindo desse ponto é que nós vamos realmente desenvolver essas lições, com mais ênfase nessa primeira lição, que é a essência de todo o conhecimento, ou a essência da tradição na ciência do yoga. Dizemos que a ciência do yoga ela preza por uma tradição. Hoje em dia nós vamos encontrar várias linhagens, várias até mesmo deformações do que é o verdadeiro conhecimento do yoga. Digo isto pois, em muitos trabalhos acadêmicos ao longo do século XX, foi mostrado que o foco principal do yoga, um foco filosófico, foi perdido. Neste foco, se mostra que a tradição do yoga tinha dois aspectos importantes. O primeiro deles era vairagya. Vairagya é o desapego, o desprendimento, a renúncia, que também vamos entender esses aspectos de maneira clara, de maneira real. O significado de vairagya, diferente do significado que nós temos hoje de renúncia, como alguém que se despe, né, dos seus bens, se afasta do seu envolvimento com a vida prática. Né? Não é essa a ideia de renúncia apresentada no Bhagavad Gita. Outro aspecto que também está na tradição do yoga é justamente o aspecto de kaivalya ou mukti, também conhecido como moksha, que significa, na verdade, liberação. Essa liberação é um processo de se desprender, que está ligado naturalmente ao aspecto de vairagya, ao aspecto de renúncia, mas um desprendimento dos apegos, do envolvimento, na verdade, uma desidentificação com os aspectos temporários da sua natureza. Ou seja, essa consideração pelo que nós realmente somos, pelo que realmente é o ser, um aspecto eterno e não o aspecto temporário que é o corpo no qual nós estamos. Então, a liberação, dentro dessa tradição de yoga, significa justamente esse desprendimento do que é temporário e o foco, o direcionamento da consciência para aquilo que é eterno. Então, esses dois aspectos, a renúncia e a liberação, foram meio que deixados de lado. Porém, a ênfase no corpo, a ênfase num estilo, a ênfase em aspectos até mesmo secundários do yoga, como nós vamos ver na lição 2, é justamente o que se prevalece hoje em dia. E esse aspecto secundário foi por Krishna colocado como um aspecto secundário. A linguagem florida dos Vedas, algo voltado mais a uma questão ritualística. Então, o yoga passou a ter uma característica secundária dentro da visão tradicional do yoga, por ter essa capacidade de se tornar um ritual, não é mesmo? Você, então, para uma prática de yoga, você necessita de alguns elementos, um mat, um tapete, um local, uma academia, certo? Uma roupa, e tudo isso vai realmente distanciando o principal. A prática de yoga, nós precisamos do corpo, precisamos da respiração, da mente, da consciência, né? Não precisa de muitos detalhes. Bom, esse é uma questão que nós vamos tentar tratar aí ao longo do estudo, né? Mas é realmente mais uma leitura crítica do yoga, certo? Apenas para tentar colocá-los assim numa relação, numa compreensão um pouco ampla e crítica sobre essa ciência do yoga. Mas, partindo desse primeiro verso, então, né, ó, a considerar o primeiro ponto, o verso 15:15, foi pedido para que vocês fizessem a leitura dos versos e significados do Bhagavad Gita como ele é. No segundo ponto a se considerar, foi dado aí o verso 2:45. Sempre que aparecer 2, o primeiro número é referente ao capítulo, ponto. A segunda numeração é referente ao verso. Então, no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 45, foi dado aí como um ponto a ser considerado. É um dos versos. Algo importante que eu vejo a apresentar para vocês é o seguinte, que esse estudo vai ser focado nos 50 versos presente no Bhagavad Gita com o termo yoga. As 50 vezes que Krishna falou a palavra yoga, certo? Então, Nesse primeiro momento do Bhagavad Gita, em que surge a palavra yoga, é no verso 45 do capítulo 2. O verso diz o seguinte: os Vedas tratam principalmente do tema dos três modos da natureza material. Ó Arjuna, torne-se transcendental a estes três modos, liberte-se de todas as dualidades e de todos os anseios advindos na busca de lucro e segurança, e estabeleça-se no eu. Então nós observamos aí já um ponto importante, onde Krishna traz alguns detalhes, alguns aspectos para serem trabalhados. Foi pedido nesse considerar. Segundo ponto, observe a relação dos resultados das atividades com os condicionamentos advindos da identificação com a matéria. Então, este ponto da libertação ou da liberação dessas dualidades é um primeiro processo de mukti, um primeiro processo de libertação ou de liberação é quebrar essa identificação que nós temos, ou que a nossa consciência adquire em relação às dualidades da natureza material. E também libertar-se de todos os anseios advindos da busca de lucro e segurança. Então, não é apenas na questão da dualidade entre o bem e o mal, entre o frio e o calor, entre a dor e o prazer, mas também de tudo aquilo que advém dos nossos desejos, aquilo que advém de algo mais interno, certo? Então, nós vamos percebendo de alguma sutileza também nesse aspecto da renúncia, nesse aspecto da libertação e da liberação apresentados no Bhagavad Gita. E estabeleça-se no eu. Estabelecer-se no eu. O que é esse eu? Não é mesmo? O que é este ser, esta consciência que está consciente de si mesma? É neste ato de autoconsciência onde nós vamos nos estabelecer, e não nesta consciência externa, nesta roupagem transitória que é o próprio corpo. Então, esse é um ponto importante, o segundo ponto a se considerar. Note que a identificação é o grande detalhe para a nossa quebra desses condicionamentos. E também a identificação é o fator relevante para a nossa proposta de liberação. Você se desidentificar daquilo que é transitório, ilusório, e se identificar com este estabelecer-se no eu, com o aspecto espiritual que está presente, que está nessa relação natural do ser. O segundo ponto de consideração é o verso 48. Estamos tratando apenas do capítulo 2. Então, no verso 48. 48 é um verso assim chave para nós aqui nesse estudo, porque é onde surge a primeira definição de yoga. Note que no verso 45, a palavra yoga surge como nir-yoga. Nir. Aí é uma negação. Nir. Livre. A palavra yoga também tem essa conotação de liberdade. Certo? Então, por isso surge essa palavra yoga nesse contexto, por nir-yoga. É não liberdade. Por quê? O apego, a identificação com o kshema. Kshema são os conceitos de ganho, de proteção, os desejos, os anseios sutis que surgem na mente. É libertar-se disso, porque yoga, no mesmo, na mesma ideia de que traz a liberdade, ela é conexão, ela é interação, ela é integração. Então, esse nir-yoga significa você não se integrar com aquilo que é transitório, você não se conectar com aquilo que é transitório. Porém, você não pode criar com isto uma aversão dois aspectos ou dois pontos importantes no yoga é apego e aversão. É uma dualidade. Porém, ambos são negativos. Isso nós vamos constatar agora no verso 48, quando ele diz: desempenhe o seu dever com equilíbrio, ó Arjuna, abandonando todo o apego a sucesso ou fracasso. Tal equanimidade chama-se yoga. Então, definiu-se yoga agora como equanimidade. Quando você consegue tirar este aspecto sutil que está nos atando no condicionamento com o temporário, não significa você buscar um oposto, buscar um extremo oposto. Né? Temos que imaginar uma balança. Um lado é a matéria, a energia material, as qualidades da natureza material. O outro lado é a espiritualidade, o eu, o transcendente. Porém, nós estamos no meio termo, estamos entre ambos. Somos constituídos, no momento, de um corpo. Ou estamos condicionados a um corpo. E a nossa constituição é espiritual. Então, nesse verso 48, nós vamos ver que a equanimidade entre o sucesso ou o fracasso. Esse sucesso pode ser espiritual. Se nós estamos com uma consciência adequada, nós vamos ver tudo como sucesso a partir da visão espiritual. E o fracasso não vai ser um problema, pois esse fracasso é material. Entende essa dualidade? No sentido de que, se você está bem situado em consciência transcendental, em consciência espiritual, em yoga, tanto faz esse sucesso ocorrer como o fracasso advir. Certo? Agora, é importante observar que, aqui no significado, o Prabhupada diz: e o que vem a ser yoga? Yoga significa concentrar a mente no Supremo e controlar os sempre perturbados sentidos. Então, ele define yoga como controle da mente. E esse controle da mente, ele não vem naturalmente por você. Focar no transcendente ou focar no eu apenas. E também não vem, não surge, não se frutifica de você focar no imanente, no transitório, mas no supremo. O supremo, ele vai ser entendido adiante como dotado deste dualismo. Entenda-se dualidade diferente de dualismo. Dualidade se refere aos aspectos da matéria, aos aspectos psíquicos, psicológicos, aos aspectos duais. Dualismo se refere ao aspecto de energético e energia, criador e criação. Certo? Deus, ou aqui o absoluto, é dotado deste aspecto, dualismo ou dualista, diferente de dualidade. Então ele não é um subjetivo, ou melhor, não é um adjetivo, sim, é um qualificativo da matéria, dualidade. Mas no transcendente, isto é, na verdade, sua própria natureza, sua própria constituição. Da mesma forma, Krishna fala nesse verso 48 sobre o dever. Este é um ponto-chave aqui neste verso, e até mesmo para esse capítulo do Bhagavad Gita. Ele está dizendo sobre o dever, que esse dever deve ser executado, você não deve abrir mão dos seus deveres, dos seus compromissos, de suas responsabilidades. Porém, você não deve se apegar aos resultados de ter cumprido o seu dever, pois esses resultados podem ser aplanados dentro das dualidades. O resultado dessa sua atividade, de seu dever, pode ser bom ou ruim. E se você se identifica com ambos, seja bom ou seja ruim, você vai perder essa conexão, vai perder esta equanimidade. Então, a equanimidade não é você tender para um lado ou para o outro, mas saber da existência de ambos, ver ambos diante de si, em sua consciência, mas não se identificar, pois além desses âmbitos da natureza material, além dessas dualidades, está o transcendente, o absoluto, o supremo, certo? Então é nele que Prabhupada coloca no significado como o foco, o direcionamento de concentração da mente. E o que é esse supremo? Quem é esse supremo? O supremo é o Senhor. O Senhor quem? O Criador, né? A fonte última, a origem última de todas as causas. Agora, algo que nós devemos também pensar em relação a esta equanimidade. Essa equanimidade não significa uma certa noção de amortecimento do nosso eu, um amortecimento da nossa consciência, de aceitação, de conformismo, certo? Essa equanimidade não vem de simplesmente você aceitar as condições da vida, como por exemplo, a entrada de um assaltante e colocar em risco a sua família. Você não vai pensar que, ah, foi assim que Deus quis, foi assim que tinha que ser, ah, tudo bem, leve minha família, leve meus filhos, faça o que você quiser com eles, pois esse é meu karma, né? Isto não é, de forma alguma, compreensão correta deste verso. Certo? É até mesmo um fato assim se constatar que esse verso ele mostra um aspecto negativo de karma yoga, de você cumprir o dever de uma maneira equânime, de uma maneira neutra. Porém, essa neutralidade não é em si neutra, mas é o que nós vamos ver no verso do terceiro, do quarto ponto a ser considerado, que é o verso 50. No verso 50, então, nós vamos entender como ocorre esse desenvolvimento da equanimidade do yoga no Bhagavad Gita, especificamente nesse primeiro, nessa primeira lição, no capítulo 2. Essa equanimidade deriva de Buddhi Yukto. Buddhi Yukto. Buddhi Yukto é inteligência, uma inteligência específica, uma inteligência regada, alimentada por conhecimento transcendental. Nesse verso 50, Krishna diz: aquele que está ocupado no serviço devocional livra-se tanto das boas quanto das más ações, mesmo durante esta vida. Portanto, empenhe-se na yoga, que é a arte de todo o trabalho. Então, notamos aqui uma consideração de Krishna mesmo em relação ao verso anterior, ao verso 48. Pois, no verso 48, ele falou do dever, cumpre o seu dever. Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Esse dever deve ser executado empenhando-se na arte de toda ação. E o que é essa arte de toda ação? É o yoga. E o que é o yoga? É concentrar a mente no Supremo. De tal concentração da mente no Supremo, adquire-se a equanimidade definida no verso 48. Mas, como eu disse, aqui no verso 50, esta equanimidade vai resultar de Buddhi Yukta. Buddhi significa, então, inteligência. Yukta, Prabhupada traduz aqui como uma pessoa que se ocupa em serviço devocional, uma pessoa que se ocupa em discriminação do transitório com o eterno. E esta ação em yoga, esta ação como a arte de toda a ação, a arte de todo o trabalho, é Bhakti Yoga, é Buddhi Yoga. Isso vai ficar um pouquinho mais claro também adiante, essa diferenciação entre Buddhi Yoga, Sankhya Yoga, Karma Yoga. O ponto importante que devemos considerar, então, é a inteligência, o conhecimento. Esta equanimidade, então, ela deriva não de um conformismo, mas de conhecimento, de averiguação, de buddhi. Buddhi é uma inteligência capaz de discriminar, discernir entre o eterno e o temporário, entre o ilusório e o real. Isto é buddhi. Então, uma pessoa que esteja dotada desta inteligência, dotada desta consciência, buddhi, ela vai agir dentro dos parâmetros da arte de toda ação, da arte de todo trabalho. E tal resultado é devoção. O próprio ato dentro desta arte da ação, que é o yoga, dotado de discriminação, é devoção, é bhakti, é, como o Prabhupada traduziu, serviço devocional. Então, nós vamos aqui tentar manter esse parâmetro, manter esta ideia de serviço devocional como a arte da ação em yoga, ou a ciência da ação em yoga. Como eu falei até no início sobre Aristóteles, também na Metafísica de Aristóteles, ele diz que dentro da ação existe um ato moral. Ele estabelece na ação esta moralidade. E esta ação, ela é sempre visando um objetivo final, um objetivo último, um objetivo transcendente. Também tem aí uma similaridade com esse mesmo aspecto da ação dentro do yoga. Podemos também encontrar aqui no significado de Prabhupada, bem ao final desse significado, dito o seguinte: Arjuna é, portanto, aconselhado a agir em consciência de Krishna, o processo purificador da ação resultante. Esse agir em consciência de Krishna é Buddhi Yukta. Yukta, entende-se Yukta como a perfeição, a determinação, a estabilidade, certo? A ocupação, o dever da ocupação, isto é yukta. Então, esta ação, dotada do próprio dever, dotada de uma intensa ocupação, ela é purificadora. Quando nós conseguimos perceber, discriminar entre uma ação trivial de uma ação que está ligada, conectada, direcionada a um propósito último. Depois, aqui nesse ponto foi-se dito considerar quarto ponto: observe o conceito de yoga como arte da ação perfeita e como ela se relaciona com a inteligência. Certo? Como está ligado, como está vinculado numa ação à inteligência. Esse é o ponto a gente considerar nesse verso. Depois nós temos o verso seguinte e último dessa sessão, ou dessa lição, que é o 53. No verso 53, nós vamos encontrar então aqui uma exposição clara sobre a situação do yoga. Krishna diz: quando sua mente deixar de se perturbar pela linguagem florida dos Vedas, e quando se fixar no transe da autorrealização ou no transe do yoga, você então terá atingido a consciência divina. Ou seja, existem muitas bifurcações, muitos desvios, muitos pontos secundários dentro dos Vedas, e que o yoga não pode se ater em aspectos secundários. O próprio yoga não é uma proposta de se manter, de se limitar aos aspectos secundários do conhecimento védico. E ele diz que essa linguagem florida dos Vedas, né, essas esses aspectos secundários, esses aspectos que desviam do propósito real do yoga, devem ser superados. Não podem influenciar, não podem perturbar a consciência. Isso significa, justamente, o que num outro verso, que não está nessa listagem, mas que nós vamos utilizá-lo, é chamado de vyavasayatmika, buddhi, irresoluta inteligência. Vyavasayatmika, uma resolução perfeita, focada, determinada, átmica, no eu, focada no eu. Tal inteligência, ela não se desvia, ela não se entretém com esse aspecto florido dos Vedas, o aspecto ritualístico, o aspecto não finalista dos Vedas, não teleológico dos Vedas. Esse aspecto florido seria mais o aspecto ainda teológico, religioso, não o aspecto da liberação, o processo final, desse processo todo do yoga. E ele diz, né, que não se perturbar, não se desviar por esses aspectos secundários. Somente assim você vai conseguir fixar a consciência, fixar a inteligência, fixar a mente no transe do yoga. Aqui é interessante, pois surge uma palavra importante que é samadho, samadhi do yoga, samadhi. Samadhi, transe, absorção, imersão, integração da autorrealização, Prabhupada traduz como yoga. E aqui no significado, Prabhupada já expõe um pouco sobre Samadhi. Dizer que alguém está em Samadhi é dizer que ele compreendeu plenamente a consciência de Krishna. Então notamos aqui, compreendeu perfeitamente a consciência de Krishna. Significa que ele compreendeu ou ele está agindo em consciência perfeita, numa consciência que não se desvia para aspectos secundários do conhecimento, para aspectos secundários da vida, mas que, mesmo cumprindo seu dever específico, ele está ainda visando sempre o propósito final, sempre o resultado transcendente. Sempre sua conexão com o absoluto. Então é isso, espero poder ter aí colaborado com essa primeira parte dos estudos nesta lição e estaremos então trabalhando a próxima apostila, que é a lição 2, com as avaliações e o questionário. Agradeço a atenção, bons estudos, Om Tat Sat.